Ya crees que contestó. Ah, pero ya está. Ah, pero no está no va. Ah, pero ya está. Ah, pero no está no va. Não está no ar. Nem está no ar. Substância inofensiva, um líquido quase incolor. Anaximandro profetizou e a Grécia contestou.